O tema a ser colocado aqui hoje é alguma coisa um pouquinho controversa, né? Porque muitos da filosofia que digamos assim, que são simpatizantes ou estudiosos ou que conhecem a filosofia espírita, a doutrina espírita há bastante tempo, acreditam, pregam a reencarnação. Outros, de doutrinas orientais, às vezes que remontam milhares e milhares de anos, também pregam a reencarnação. E, em contrapartida, existe uma outra ideia, que é a ideia dos católicos apostólicos romanos e, inclusive, dos católicos ortodoxos, que pregam a ressurreição. Então, hoje o tema é reencarnação ou ressurreição. Eu vou ler para vocês aqui uma coisa bastante interessante sobre o que um cara chamado Vivaldo J. de Araújo. Ele é médium, ele é escritor, ele é historiador, ele é pesquisador. O que ele coloca aqui no seu texto? É curtinho, é bem fácil de entender, para que a gente consiga entender direito sobre essa questão de reencarnação e ressurreição. Então, esse cara diz assim, que até a meados do século VI, isso é mais ou menos lá em 1553, o cristianismo aceitava a reencarnação já proclamada pela cultura religiosa oriental, milênios antes da era cristã, como fato incontestável, norteador dos princípios da justiça divina, que sempre dá oportunidade ao homem, aquilo que o Kardec fala, de rever seus erros e recomeçar o trabalho de sua regeneração em uma nova existência. Aconteceu, porém, que o segundo concílio de Constantinopla, que hoje é Istambul, na Turquia, por que concílio de Constantinopla? Porque naquela época o Papa ele ficava em Constantinopla, não existia a divisão de Igreja Católica Apostólica Romana ou as igrejas ortodoxas orientais. Então, o Papa ficava em Constantinopla, tá? Então, isso aí lá na Turquia, naquela época, em decisão política para atender às exigências do Império Bizantino, resolveu abolir essa convicção, cientificamente justificada por mais antigos, substituindo pela ressurreição, que contraria todos os princípios da ciência atual, porque admite a volta do ser por ocasião do suposto juízo final, no mesmo corpo já desintegrado em todos os seus elementos constitutivos. Eles estariam admitindo uma ressurreição carnal, mesmo nas pessoas que hoje são declaradas, digamos assim, desaparecidas, ou foram esquartejadas, ou foram cremadas, que hoje a Igreja Católica aceita a cremação. A gente sabe que, cientificamente, isso é impossível, que é impossível que haja a ressurreição na carne desses corpos. E vem mais. Por que aconteceu isso? Olha só o propósito bizarro, o propósito ignorante de uma pessoa. É que Teodora, esposa do famoso imperador Justiniano, que foi aquele que, naquela época, ele instituiu como a religião católica apostólica romana e todas as igrejas, digamos, católicas, como a igreja oficial da época. Ele era um escravocrata e ela também escravocrata, extremamente desumana, muito preconceituosa. Temia retornar ao mundo na pele de uma escrava negra. E por isso desencadeou uma forte pressão sobre o Papa da época, Virgílio, que sucumbira ao poder por meio de criminosa intervenção do general Belisário, para quem os desejos de Teodora eram lei. Assim, o concílio realizado em Constantinopla em 553 d.C., século VI, resolveu rejeitar todo o pensamento de Orígenes de Alexandria, um dos maiores teólogos que a humanidade tem conhecimento. As decisões do concílio condenaram, inclusive, a reencarnação admitida pelo próprio Cristo. Em várias passagens do Evangelho, sobretudo quando identificou em João Batista o espírito do profeta Elias, falecido séculos anos antes, e que deveria voltar como precursor do Messias. Isso está em Mateus, capítulo 11, versículo 14. Então, para todos nós termos uma ideia, a própria Igreja Católica Apostólica Romana e as ortodoxas orientais, hoje gregas, russas e outras mais, elas admitiam uma certa ideia de reencarnacionismo, como as filosofias religiosas de uma antiguidade, lá antiga, celtas, vamos dizer ainda, outras civilizações que agora não me vêm em mente, né? Existia essa ideia da reencarnação. Por quê? É uma ideia justa, meu Deus do céu. Porque como seria que justificar de que nós aqui, mais uma vez, vamos falar, né, de que nós estamos extremamente hoje bem de saúde, entre aspas, e existem aqueles que nascem com síndrome de Down, com problema de enencefalia, com problemas de autismo e outras coisas que sabemos que são por causa de vidas passadas. E que essas pessoas vieram nessa existência para o quê? Ora, para se provar, para espiar, para mudar. Porque se elas vieram dessa maneira, é porque a lei primeira de Deus, a lei primeira moral, a lei primeira natural, é a lei da reencarnação. E todos nós vamos passar, ou já passamos por isso, eu diria centenas, centenas e centenas de vezes. Tanto que hoje a gente dá para afirmar aqui, nós podemos afirmar, todos vocês que leem, que tentam buscar cada dia que passa um pouquinho mais de conhecimento, sabemos todos nós que hoje a nossa atual reencarnação é a melhor de todas as outras que vieram, porque não existe involução. Não existe uma involução. Pode sim existir, sim, talvez, uma parada das pessoas pararem e talvez não evoluam e nem evoluam. Mas a tendência de cada um de nós é evoluir através da lei da causa e efeito e depois vem através da lei da reencarnação. Então, não adianta as pessoas, né, que estão lá fora, que estão... Às vezes a gente não pode falar muita coisa, né, porque nós não somos uma doutrina crítica, nós não somos uma doutrina que diz que os outros estão errados para nós podermos estar certos. Não! Nós vamos pela ciência, gente, nós vamos pela lógica, nós vamos pela coerência. Pela coerência, pelo bom senso, gente. O bom senso nos diz que nós temos que vir pela água. Que a água, qual é que é a água? A água lá, que está lá na barriga da mãe, quando a pessoa nasce. O próprio Jesus falou isso. Todos vêm pela água. É o líquido amniótico, né? Todos nós precisamos vir dessa forma, gente. Então, não adianta pessoas fazerem cursos, que eu sei que existem cursos de 80, 90 pessoas na nossa comunidade, né? Numa outra igreja aí, não vamos falar nomes, né? Pregando e pregando e pregando a ressurreição, Senhor Jesus Cristo, será que essas pessoas estão cegas, surdas, mudas? Será que o bom senso, será que a lucidez, a coerência não existe mais nesse planeta aqui? Não existe mais? Não adianta as pessoas ficarem pregando uma coisa que não existe. E agora, como é que eles vão fazer? Desmentir uma mentira de 1500 anos ou de 1600. Como é que essas pessoas, esses grandes doutores, esses grandes doutos da lei, esses grandes teólogos da lei católica, vão chegar e vão dizer assim, ó, tudo aquilo que a gente falou até hoje é mentira. Não existe mais ressurreição, o que existe é a reencarnação. Vocês já pensaram o karma que essas pessoas estão angariando para eles próprios no momento em que eles conseguem dia a dia falar da tal da ressurreição da carne nos últimos dias? Perdão de todos os pecados? Jesus, quem é que vai conseguir perdão de todos os pecados se não pela nossa melhora individual? Como é que essa, eu nem vou falar o nome que devia ser falado, né? A Teodora, que era mais fácil ela mudar a ideia, para ela foi mais fácil pedir para o Papa mudar a ideia de reencarnação para ressurreição, porque aí ela não ia ter que ter problema nenhum, ela não ia nascer uma escrava. Jesus Cristo, vamos pensar, gente, vamos raciocinar. Por que que eu adoro a filosofia espírita? Porque ela nos coloca extremamente a par da sensatez, da lucidez, da coerência, daquilo que é verdade. Se acharmos que não é verdade, vamos contestar, vamos perguntar, vamos questionar. Essa é a verdade. Agora, contra dogmas da Igreja Católica, Apostólica, Romana, os dogmas, Santíssima Virgem Maria, a infabilidade papal não é, o Papa não erra, a Santíssima Trindade, uma só pessoa, quer dizer, em três entidades, sabemos que não existe isso. Então, como que nós vamos pegar e aceitar esse tipo de coisa? Então vamos ser lúcidos, gente. Vamos ser lúcidos, não para os outros, mas para nós, para dentro de nós. Vamos colocar o conhecimento para dentro de nós. E quando nós tivermos realmente constituído esse conhecimento, ter argumento desse conhecimento, vamos passar para os outros, gente. Vamos passar para os outros. Essa é a questão. Isso que eu estou colocando agora, eu não, nós estamos colocando agora, ele colocou esse texto, ele abriu o verbo, ele abriu a questão para todas as contestações possíveis. Tem um monte de gente aqui principalmente sociólogos, católicos, teólogos, que contestam esse texto dele aqui. Está tudo aqui para vocês lerem, se vocês quiserem buscar no Dr. Google, né? Mas são, assim, teorias que tentam denegrir esse texto dele de uma forma extremamente incoerente. Incoerente. Certo, pessoal? Então, por hoje, a nossa parte é essa.